digno. És tu, Senhor. De receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Digno, santo, tu és o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Leão de Judá, Davi, Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, poderoso, majestoso. Tu és santo. Todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Digno, santo, tu és o Todo-Poderoso. Majestoso, tu és santo. Leão de Judá, raiz de Davi, Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, poderoso, majestoso. És o Todo-Poderoso. Declare que Ele é santo, santo, santo. Oh, aleluia! Tu és o Todo-Poderoso. Santo, santo.